Seção 18 de Joanna Eyre, de Charlotte Brontë. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2022. Seção 18, capítulo 18. Quão diferentes não eram aqueles dias alegres e buliçosos em Thornfield Hall dos primeiros 3 meses de silêncio e monotonia que passara debaixo do seu teto. Afugentaram-se os personagens tristonhos, esqueceram todas as apreensões. Havia vida por toda a parte, movimento a cada instante. Não se podia atravessar o corredor, aliás tão sonolento, nem entrar nos quartos da frente, aliás tão desertos, sem encontrar uma lesta criada de quarto ou um lacaio catita. A cozinha, a copa, o quarto dos criados, o vestíbulo, tudo era uma maré contínua. As salas ficavam vazias e mudas só quando o céu azul e o sol sereno chamavam ao parque os hóspedes sempre alegres. Mas nem a chuva de vários dias, que interrompeu o curso da festança, pôde abafar a expansão. Os jogos caseiros tornaram-se mais vivos e variados na proporção em que poravam os divertimentos ao ar livre. Estava curiosa sobre o que iam fazer na primeira tarde em que se propôs uma variação nos divertimentos. Falaram em jogar as charadas. Em minha inexperiência, porém, não entendia o termo. Chamaram-se os criados para tirarem as mesas da sala de jantar, deu-se outra disposição às velas e colocaram-se cadeiras em semicírculo, enfrentando o arco divisório entre as salas. Enquanto o Sr. Rochester e outros cavalheiros dirigiam estes preparativos, as damas corriam pela casa chamando as criadas. A senhora Fairfax pediam-se informações a respeito dos recursos no tocante a chales, vestes, cortinados de toda a espécie. Os guarda-roupas do terceiro andar foram pilhados, e tudo que era blusas, saias, chales, tiras de rendas era levado às braçadas para a sala pelas Abigails. Aí se fez o sortimento, e o que parecia poder servir passou para o boudoir na sala das reuniões. Entretanto, o Sr. Rochester tornou a chamar as senhoras em redor de si e elegeu o número delas para formarem a sua companhia. — A senhorita branca fica comigo, como é natural, disse ele. Depois nomeou ainda as duas senhoritas Ashton e a senhora Dent. Olhou para mim, que por acaso estava perto dele, segurando a livela do bracelete da senhora Dent. — Quer jogar? Perguntou. Sacudi a cabeça. Não insistiu como temia, mas deixou-me voltar tranquilamente ao meu lugar. Retirou-se em seguida com os seus por detrás da cortina e o outro partido, chefiado pelo coronel Dent, assentou-se no crescente de cadeiras. Acho que um dos senhores, o Sr. Ashton, fez a proposta de que eu fosse convidada para me juntar com eles. Mas a senhora Ingram deu logo um voto negativo. Não, ouvia dizer. Tenho um olhar demasiadamente estúpido para este gênero de entretenimentos. Daí a pouco, a campainha tocou e levantou-se o pano. No arco viu-se, envolvida em um lençol, a figura prestante de Sir George Lynn. Ao lado dele, Amy Ashton, enroupada no manto do Sr. Rochester, segurava na mão um livro. Alguém que não se via tocava alegremente uma campainha. Adélia, a qual a força que ser da companhia do seu tutor, entrou correndo e espargindo flores de um cestinho que levava no braço. Por fim, apareceu a figura magnífica da senhorita Ingram, vestida de branco, com véu comprido na cabeça e uma coroa de rosas na testa. A seu lado, dando-lhe o braço, o Sr. Rochester. Ambos aproximaram-se da mesa, ajoelharam-se, tomando posição atrás deles, a senhora Dent e Louisa Ashton, ambas de gala e vestidas de branco. Seguiu uma cerimônia muda, que se reconheceu facilmente como pantomima de casamento. Ao terminar, o coronel Dent consultou com os seus em voz baixa e em breve disse alto, Bride! Noiva! O Sr. Rochester fez uma cortesia, o pano caiu. Passou um bom intervalo antes dele tornar a subir para revelar uma cena mais complicada do que a primeira. A sala de reunião, como já tenho observado, estava em um nível 2 degraus acima da sala de jantar. Deparou-se então, no supremo degrau, e um pouco para dentro da sala, uma bacia larga de mármore que reconheci ser um ornamento de estufa, onde, em meio de plantas exóticas, servia como viveiro de dourados. Devia-lhes ter custado transportá-la dali, pois era grande e pesada. O Sr. Rochester, de turbante na cabeça e trajando um xale, estava sentado em um tapete ao pé da bacia. Seus olhos pretos, tez trigueira e feições maometanas condiziam perfeitamente com a vestimenta. Apresentava um modelo de emir oriental. Um momento depois, avançou a senhorita branca, também trajada oriental. Uma faixa carmesim servia-lhe de cinta, um lenço rendilhado atado em nós cingia-lhe as fontes. Os braços bem moldados estavam nus, um deles levantado para segurar uma bilha que equilibrava graciosamente na cabeça. O conjunto de figura, bem como as feições do rosto, as cores, o porte, sugeriam a ideia de uma princesa israelita da época dos patriarcas, e não se podia duvidar de que ela pretendia representar tal papel. Abeirou-se da bacia, curvou-se sobre a margem como para encher a bilha, que depois tornou a alçar a cabeça. O personagem, ao pé da bacia, dirigiu-se a ela como fazendo um pedido, e ela apressou-se a descer o vaso sobre a mão e dar-lhe a beber. Ele então tirou do seio da roupagem um cofrezinho, de onde extraiu braceletes e arrecadas. A jovem simulou espanto e admiração, mas ele, ajoelhando-se, deitou-lhe o tesouro aos pés. Pasmo e encanto pintavam-se nos olhares e ademanes da presenteada, enquanto o estrangeiro lhe prendia as pulseiras e arrecadas. Eram Eliezer e Rebeca. Faltavam só os camelos. De novo, o partido de fora entrou em conselho. Ouvi a palavra well, poço, mas evidentemente não podiam chegar a um acordo sobre a palavra ou sílaba que a cena devia interpretar. Por isso, o coronel Dente pediu que se apresentasse o quadro da palavra inteira. O pano baixou. Quando se levantou pela terceira vez, resolveu só uma parte da sala, ficando o resto cortado por uma grande tapetada de panos escuros e grossos. A bacia fora substituída por uma mesa tosca e uma cadeira de cozinha. Estes objetos enxergavam-se à luz de uma lanterna de chifre, que tomava o lugar das velas. No centro da cena sórdida estava sentado um homem, de mãos entrelaçadas sobre os joelhos e de olhos fixos no soalho. Reconheci nele o Sr. Rochester, embora o rosto enfarruscado, a roupa em desalinho, pois o casaco lhe pendia em um braço como que arrancado dos ombros em uma rixa, a carranca desesperada e o cabelo eriçado o disfarçassem muito bem. Quando se mexia, retinia uma cadeia, algemas prendiam-lhe os pulsos. — Bridewell! — calabouço, gritou o coronel Dent, e a charada estava decifrada. Depois do intervalo considerável, preciso para vestirem os próprios trajes, os atores tornaram à sala de jantar. O Sr. Rochester conduzia pelo braço a senhorita branca, a qual estava em cumprimentá-lo pela arte com que se desempenhara do seu papel. — Sabe que gostei mais do senhor no último dos três caracteres? Oh, se o senhor tivesse vivido há alguns séculos atrás! Que galante cavalheiro salteador teria dado! — Lavei toda a fuligem do meu rosto? — perguntou virando-se para ela. — Ai, sim, por grande felicidade! Nada mais natural para sua fisionomia do que aqueles arrebiques de bandido. Então a senhora gostaria de um salteador? Sim, um bandido inglês levaria a palma depois de um birbante italiano. E este só deixaria a primazia a um pirata levantino. Deixa estar, seja eu o que for, lembre-se que é minha senhora. Fomos casados faz uma hora, em presença de todas essas testemunhas. Ela riu-se baixinho e corou. Agora, Dent, continuou o Sr. Rochester, é seu turno. E enquanto o outro partido se retirava, os primeiros atores ocupavam as cadeiras. A senhorita branca tomou a direita de seu chefe, os demais adivinhadores encheram as fileiras a ambos os lados. Mas eu já não observava os atores, já não ansiava pela subida do pano. Eram os espectadores que me prendiam a atenção. Meus olhos, até então pregados no arco, eram atraídos irresistivelmente para o semicírculo de cadeiras. Que charada o Sr. Dente e seu partido representaram! Que palavras escolheram! Como se saíram! De tudo isto não me ficou lembrança, mas a consulta que seguia a cada cena ainda a vejo. Vejo como o Sr. Rochester se virava para sua vizinha e esta para ele, vejo-a inclinar a cabeça para ele até os caracóis pretos quase lhe roçarem nos ombros e lhe brincarem na face, ouço cicios mútuos, revoco os olhares que trocavam e até os sentimentos que ferviam em meu coração em parte se me renovam. Disse-te, leitor, que aprender a amar o Sr. Rochester não o podia deixar de amar só porque descobrira que já não se importava comigo, porque podia passar horas inteiras em sua presença sem que ele virasse os olhos em minha direção, porque via como o preocupava uma fidalga que teria asco de roçar-me com a fralda do vestido e instantaneamente torcia seus olhos imperiosos, como de um objeto nojento, quando por acaso caíam sobre mim. Não podia deixar de amá-lo por estar certa de que ia casar em breve futuro com esta senhora, porque lia diariamente em seu rosto a confiança desvanecida que ela punha nas intenções dele, porque era testemunha de como o Sr. Rochester, de hora para hora, lhe fazia a corte, que embora parecesse sem empenho e como que preferindo ser buscado, era por este mesmo descuido tanto mais cativante por seu orgulho irresistível. Estas circunstâncias não eram próprias para resfriar ou banir meu amor, mas muito para criar desespero, e o leitor talvez ache que até ciúme. Mas não, ciúme não é a palavra que descreve o que eu sofria, pois a senhorita Branca estava abaixo de meus ciúmes. Perdoa o paradoxo. Ela era brilhante, mas não genuína. Sua mente era pobre, seu coração estéril. Ela não era boa nem original. Repetia de livros frases retumbantes, mas nunca proferia, por não as possuir, opiniões próprias. Ternura e verdade não habitavam com ela. Traía isto muitas vezes a antipatia rancorosa que descarregava sobre Adélia, já empurrando a pequena com nomes contumeliosos, já mantendo-a fora do quarto, tratando-a sempre com frieza e acrimônia. E havia, afora os meus, outros olhos que observavam estas manifestações desfavoráveis com exatidão, perseverança, método. Sim, o noivo futuro, o próprio Sr. Rochester, exercia sobre sua pretendida uma vigilância incansável, e era desta sagacidade, deste exame, desta consciência clara dos defeitos da escolhida, desta falta óbvia de paixão para com ela, que se originava minha perpétua tortura. Via que o levavam a casar com ela razões de família, talvez de política. Não lhe tinha dado seu amor, e era por isto que os nervos me vibravam e vexavam. Ela não o sabia fascinar, pois como as coisas andavam de fato. Testemunhar os esforços da senhorita Branca por cativar o Sr. Rochester, ver os maus êxitos sem que ela os notasse, observar como seu orgulho e sua infatuação repeliam cada vez mais a quem desejava enfeitiçar, isto era para mim excitação sem descanso, opressão sem alívio. Eu sabia o modo das flechas que resvalavam do peito do Sr. Rochester lhe serem dirigidas ao próprio coração altivo. Como se podia evocar amor em seus olhos severos, brandura em sua fisionomia sardônica, ou antes, eu sabia como sem armas quaisquer se podia levar a cabo uma conquista pacífica. Perguntava-me a mim mesma, por que é que não ganha maior influência sobre ele, sendo que tenho o privilégio de lhe estar tão perto? Por que não o amar deveras de coração? Pois se o amasse seriamente, não precisaria gastar tantos sorrisos, nem lançar-lhe tão incessantemente olhares amorosos ou arranjar ares tão afetados, encantos tão sem número. Ficando quieta ao seu lado, dizendo pouco e olhando menos, ter-se-ia aproximado mais do seu coração. Ou não tenho eu visto no rosto daquele homem expressão totalmente diferente da que lhe endurece quando ela tão solicitamente se lhe abeira? Mas então a mudança vinha por si própria, não forçada por essas manobras calculadas, artes meretrícias. Tinha-se tão somente que aceitar suas atenções, responder despretensiosamente às perguntas, falar-lhe sem caretas. E sua dedicação aumentava e tornava-se cada vez mais bondosa e jovial, e aquecia a interlocutora como os raios benfazejos do sol. Como alcançará ela agradar-lhe depois de casados? Era impossível. E, todavia, a esposa do Sr. Rochester, e estou convencida disto, podia ser a mulher mais feliz da terra. Nada disse até aqui com o intuito de condenar o projeto do Sr. Rochester. É verdade que a descoberta de que se ia casar assim por interesse me surpreendeu, porque supusera que na escolha de sua esposa não se deixaria influenciar por motivos tão banais. Mas quanto mais detidamente considerava a posição, educação, etc., das partes, tanto menos me sentia justificada a julgar ou censurar a ele ou a senhorita branca. Procediam conforme ideias e princípios que haviam bebido com leite materno. Toda a sua classe professava estas máximas e por isso supunha que o faziam por motivos cujo peso eu era incapaz de apreciar. Queria parecer-me que eu, em seu caso, estreitaria a meu peito só uma mulher que pudesse amar. Não o fazendo ele, convencia-me da força das razões que atuam sobre a alta sociedade. Mas este não era o único ponto em que me tornava cada vez mais tolerante para com o amo. Esquecia-me de todas as faltas que anteriormente observava com tanta severidade. Quisera estudar todas as pregas de seu caráter, passar suas qualidades boas e más e chegar assim a um julgamento justo. Mas agora as más já não via. O sarcasmo que me repelira, a aspereza que me ofenderam, eram condimentos picantes do prato especial. A presença deles fazia-o ardente, enquanto que a sua ausência tê-lo ia tornado insípido. E aquela vaga indecisão, da qual se não sabia se era sinistra ou aflitiva, se significava cálculo ou abatimento, que ao observador se revelava às vezes seus olhos, os quais se tornavam a fechar antes que se lhes pudesse sondar a misteriosa profundidade. Aquela coisa que me fazia temer e encolher-me como se tivesse pisado sobre terreno vulcânico, sentindo-lhe os tremores e vendo as fendas. Aquilo que ainda às vezes notava com o coração palpitante, mas nervo firme, ao que não desejava fugir, mas antes procurar para o conhecer melhor. Ah, como felicitava a senhorita branca por poder um dia entrar à vontade por aquele abismo adentro, analisar-lhe a natureza e explorar-lhe os segredos. Enquanto eu pensava exclusivamente em meu amo e sua noiva futura e via só eles, escutava só seus colóquios e dava importância só às suas ações, o resto da companhia ocupava-se com seus interesses e divertimentos. As senhoras Lynn e Ingram continuavam suas conferências solenes, já abanando uma contra a outra seus dois turbantes, já levantando as quatro mãos em gestos de surpresa, ou mistério, ou horror, conforme o tema da tagarelice. Parecia um par de bonecas grandes. A meiga senhora Dent falava com a bondosa senhora Ashton, e as duas dispensavam-me de quando em quando uma palavra ou um sorriso cortês. Sir George Lynn, o coronel Dent e o senhor Ashton discutiam política ou negócios do distrito ou questões em litígio. Lord Ingram namorava M. Ashton. Luísa tocava e cantava para um dos jovens Lynn. E Maria Ingram escutava languidamente os galanteios do outro. Às vezes, como de acordo comum, todos suspendiam as suas como ações secundárias do drama para observarem e ouvirem os atores principais, pois não se podia negar que o Sr. Rochester e, por inseparável dele, a senhorita branca, eram a vida e a alma da companhia. Faltando ele na sala só por uma hora, notava-se logo um embotamento de espírito, enquanto que a sua volta nunca deixava de dar novos impulsos à conversação. A falta de sua presença animadora sentiu-se especialmente um dia em que ele foi chamado a Millcote para tratar de negócios, não devendo voltar antes da noite. A tarde chuvosa impossibilitara a visita que os demais queriam fazer ao acampamento de ciganos no descampado além de Rei. Alguns dos senhores foram ver os cavalos na estrebaria, os moços e as senhoritas jogavam bilhar, as viúvas Ingram e Lynn enganavam o tempo com um whist. Branca, depois de repelidas com silêncio supercilioso aos esforços caridosos das senhoras Dent e Ashton para que ela tomasse parte em sua palestra, dedilhava primeiro algumas modinhas e áreas sentimentais no piano, mais tarde, cansada disto, foi buscar um romance na biblioteca e atirou consigo sobre o sofá, onde se compôs para passar com os encantos da ficção as horas tediosas da ausência dele. Na sala e na casa, nenhum som, a não ser a intervalos, uma explosão de alegria da parte dos jogadores de bilhar. O dia declinou para o crepúsculo, a pêndula já avisara a hora de aprontar-se para o jantar, quando Adélia, que estava ajoelhada ao pé de mim, no banco da janela, gritou: — Voilà, Monsieur Rochester, que revient! Eu voltei o rosto para a sala, enquanto a senhorita branca voava como uma flecha à janela. Também os demais interromperam suas ocupações, porque já se ouvia o ranger das rodas e o patinar dos cavalos sobre o cascalho alagado. Aproximava-se uma diligência. — Que lhe sucederia para voltar deste modo? exclamou a senhorita branca. Não montava mesrura ao sair? E o piloto não acompanhou? Que terá feito dos animais? Dizendo o quê, abaixou-se tanto na janela que me tive de curvar até quase quebrar a espinha. Em sua ânsia, nem me observava, mas logo que deu por mim, encrespou os lábios e foi à outra janela. A diligência parou, o cocheiro tocou a campainha e apeou-se um cavalheiro de fato de viagem. Não era o Sr. Rochester, mas sim um estranho, um homem alto e aparentemente de sociedade. — Isso é provocador! — exclamou a senhorita branca e dirigindo-se a Adélia. — Ah, gata aborrecida! Quem a empoleirou na janela para nos pregar tal peta? E lançou-me olhar iracundo, como se eu tivesse a culpa. Ouviu-se um breve trocar de palavras no vestíbulo e logo o estranho entrou. Fez uma cortesia à senhora Ingram por julgá-la a dama mais velha na sala. — Pareço chegar a 10 horas, sendo que meu amigo, o Sr. Rochester, está fora de casa. Mas venho de uma viagem muito comprida e acho que posso me valer da sua antiga intimidade para me estabelecer aqui até ele voltar. Neste momento a campainha tocou para vestir e os hóspedes dispersaram-se. Quando voltei a ver o recém-chegado depois do jantar, parecia estar como em casa. Sua fisionomia, porém, me agradava ainda menos que antes. Era desassossegada e, ao mesmo tempo, falha de animação. Seus olhos vagueavam perdidos pelo quarto. Com ser homem belo e aparentemente amável, repelia-me. Não havia energia alguma no rosto liso e oval, nenhuma firmeza no nariz aquilino ou na boca pequena e rubicunda. A fronte baixa e achatada não revelava pensamento. A vista oca não parecia capaz de impor ordens. Tinha falado no Sr. Rochester como um amigo antigo. Amizade estranha, ilustração pertinente do velho adágio que os extremos se tocam. Pois o contraste, se me dão licença, não podia ser maior entre um ganso bem lavado e alisado e um falcão bravio, entre uma ovelha mansa e seu guarda, o cachorro, de vista penetrante e pele amarrotada. 2 ou 3 dos cavalheiros faziam-lhe companhia. Apanhei talhos da conversa, que no começo não era possível combiná-los, porque a confabulação de Louisa Ashton e Maria Ingram, que me ficavam mais perto, confundiam os fragmentos espaçados. As duas discutiam o estranho. Ambas o achavam um homem belo. Louisa classificou-o uma criatura encantadora, que adorava. E Maria realçava a boca pequena e bonita e o nariz fino, que era seu ideal. E que coração brando não revelava aquela fronte? Suspirou a primeira. Tão lisa, nenhuma daquelas irregularidades ameaçadoras que aborreço tanto. E que olhos plácidos, que sorriso meigo. Afinal, o senhor Henrique Lin me livrou das tagarelas, chamando-as à outra extremidade da sala para assentarem alguns pontos a respeito da excursão a rei. Com isto, pude concentrar minha atenção sobre o grupo ao redor do fogo e colhi imediatamente que o recém-vindo se chamava Mason. Tinha chegado há pouco tempo, de um país muito quente, o que explicava a palidez de seu rosto e o aproximar-se-lhe tanto do fogo e andar de sobretudo em casa. Daí a nada, as palavras Jamaica, Kingston, Spanish Town, indicaram as Antilhas como sua residência, e causou-me não pouca admiração saber que começara ali a sua amizade com o Sr. Rochester. Falava da antipatia que seu amigo tinha aos calores excessivos, aos furacões e à estação chuvosa daquelas regiões. Eu sabia que o Sr. Rochester viajara muito, mas pensara que suas excursões abrangiam só a Europa, pois de visitas a plagas tão longínquas nunca ouvira nenhuma alusão. Estava a ponderar estas coisas quando uma novidade bem inesperada quebrou o fio das minhas reflexões. Alguém abriu a porta, o que fez o Sr. Mason estremecer e pedir que se pusesse mais lenha no fogo que abatera. O criado trouxe a lenha. Ao retirar-se, parou perto da cadeira do Sr. Ashton e disse-lhe alguma coisa aos ouvidos. Percebi só as palavras. — Uma velha. Muito importuna. — Diga-lhe que será posta no cepo, se não some. — replicou o magistrado. — Não, espere. — interrompeu o coronel Dent. — Não a mande embora, Ashton. Podemos aproveitar-nos do incidente. Consultemos as senhoras. E falando alto, continuou. — As senhoras tencionam ir ao campo de rei para visitar os ciganos. Ora, Samuel diz que uma das velhas bruxas está agora no quarto dos criados e insiste em ser apresentada às grandezas para lhes ler a sorte. Teriam gosto em vê-la? Ora, coronel, gritou a senhora Ingram. O senhor quer apoiar assim uma reles impostora? Mande-a embora e já. Mas não a posso persuadir que vá, disse o criado. Nem os outros criados tampouco. E a senhora Fairfax ainda está a lidar com ela. A bruxa manobrou até chegar à cadeira no canto da chaminé e disse que nem duas juntas de bois hão de puxá-la dali enquanto não tiver licença para servir a gente. E o que é que ela quer? Indagou a senhora Ashton. Ler a sorte às suas excelências, minha digna senhora. E jura que quer e deve fazê-lo. Que aspecto tem? Perguntaram as senhoritas Ashton. É uma coruja feia de espantar, negra como uma panela. Então é feiticeira genuína, gritou Frederico Lynn. É claro que a querem ver aqui. Com toda certeza, ajuntou seu irmão. Seria grandíssima a pena deixar escapar tal pândega. Ai, meus filhos, para quê? Exclamou a senhora Lynn. De modo algum permitirei um procedimento tão inconveniente, concordou a viúva Ingram. Ora, mamãe, pode e deve permiti-lo, pronunciou a voz altiva de Branca, a qual se voltou no mocho do piano, onde ficara até então silenciosa, como examinando peças de música. Estou morta para saber a minha sorte, por isso, Samuel, mande a velha entrar. Minha querida Branca, reflita. Já refleti tudo que mamãe pode sugerir. Que se faça a minha vontade. Vá ligeiro, Samuel. Sim, sim, corra, gritou toda a juventude, damas e cavalheiros. Que venha, será uma grande comédia. O criado ainda se demorou. Mas ela tem aspecto tão inconveniente. Vá, ordenou a senhorita Branca. E o homem foi. Em um momento, a excitação se apoderou de toda a companhia. Trocaram-se gracejos e alusões. Samuel voltou. Ela já não quer vir, disse ele. Assevera que sua missão não é expor-se a ralé. São palavras dela. Devo levá-la a um quarto particular para onde possam ir, um por um, os que a querem consultar. Já vê, minha rainha. Começou a senhora Ingram. Ela se tornou atrevida. Fique de sobreaviso, meu anjo, e... Leve-a à biblioteca, pois não? Atalhou o anjo. Nem é minha missão, tampouco ouvi-la em presença do vulgo. Quero-a toda para mim. Há fogo na biblioteca? Sim, senhora, mas ela é uma caldeireira. Cale a boca, asno! Faça o que se lhe mandam. De novo, Samuel desapareceu. Animação e expectativa tornavam a reinar. Está pronta, disse o criado de volta. E quer saber quem será a primeira visita. Acho melhor eu ir primeiro que as damas, disse por cautela o coronel Dent. Samuel, diga-lhe que vai um cavalheiro. Samuel foi e voltou. Senhor, ela disse que não quer saber dos cavalheiros, que estes não precisam incomodar-se a ir lá, nem... E o homem apenas pôde suprimir um sorriso. As senhoras velhas tampouco. Só quer ver as moças e solteiras. Por Júpiter, não tem mau gosto! Exclamou Henrique Lin. A senhorita Branca levantou-se solenemente. Serei a primeira? Disse em um tom que lembrava um capitão que leva suas tropas a uma ação perdida. — Oh, minha querida, meu tesouro, pare, reflita! Gritou a mamã, mas Branca passou desdenhosamente por ela e saiu pela porta que o coronel Dente deixara aberta. Ouvimos-la entrar na biblioteca, depois silêncio. A senhora Ingram julgou ser Lecá de torcer as mãos e fê-lo. A senhorita Maria declarou que ela não se atreveria a ir. M e Luísa Ashton sorriam nervosas e pareciam também estar com medo. Os minutos passaram muito devagar. Contaram-se 15 antes de se reabrir a porta da biblioteca. A senhorita branca voltou pelo arco. Rir-se-ia. Tomaria tudo por graça. Todos os olhares receberam na intensa curiosidade que ela lhes pagou com desar e frieza. Não parecia nem perturbada, nem alegre. Foi diretamente à sua cadeira e assentou-se, sem dizer palavra. — Então, Branca? — inquiriu seu irmão. — Que te disse ela, mana? — secundou Maria. — Que tal acha? O que sente? É uma verdadeira feiticeira? — insistiu a senhorita Zeston. — Ora, ora, minha gente! — respondeu a senhorita Branca. — Não me atropelem. Não se pode negar que seus órgãos de credulidade e curiosidade são fáceis de excitar, pela importância que todos, incluída a mamã, atribuem a este negócio. Devem crer que temos uma verdadeira bruxa em casa, uma das que tem relações íntimas com o demo. Vi uma cigana vagabunda que praticou comigo de maneira mais trivial a arte da quiromancia e disse-me que esta gente ordinariamente diz. E já que meu capricho está satisfeito, acho bom que o Sr. Ashton, de acordo com a sua ameaça, a ponha no cepo amanhã. Com isto, a senhorita pegou em um livro, acomodou-se na cadeira e declinou deste modo toda a conversa. Observei-a por quase meia hora e em todo este tempo não virou a página e seu rosto tornou-se cada vez mais sinistro, cada vez mais descontente e mais bilioso pelo aparente desengano que sofrera. Obviamente não ouvira nada de vantajoso, e julgando pelo acesso de tristeza e taciturnidade, parecia-me ligar importância desproporcional às relações que lhe haviam sido feitas. Entretanto, Maria, M. e Luísa declararam que não ousavam ir sós, mas todas desejavam uma consulta. Reataram-se as negociações pelo embaixador Samuel, e depois de tanto ir e voltar, que ao criado deviam doer as barrigas das pernas pelo exercício, extorquiu-se afinal, a muito custo, a licença para todas três poderem vê-la. Esta visita não correu tão sossegada como a da senhorita Branca. Ouvimos risos histéricos, guinchos estridentes, e ao fim de uns 20 minutos, elas quase arrombaram a porta e precipitaram-se através do vestíbulo, meia loucas de terror. — Aquilo é uma verdadeira bruxa! — gritavam todas e cada uma delas. — Oh, disse-nos cada coisa, sabe tudo a nosso respeito! E deixaram-se cair, sem fôlego, nas cadeiras que os cavalheiros lhes traziam. Instadas para contarem detalhes, declararam que lhes repetira coisas que tinham dito e feito em crianças, descrevera livros e objetos que tinham em seus boudoir em casa, lembranças com que diversos parentes as tinham mimoseado. Afirmavam que até adivinhara seus pensamentos e lhes dissera aos ouvidos a cada uma o nome da pessoa que amavam mais neste mundo, e as informara do que desejavam mais. Então, os cavalheiros começavam a pedir com muitas instâncias ulteriores esclarecimentos sobre os últimos dois tópicos. Mas suas importunações eram só respondidas com rubores e exclamações, tremores e risos nervosos. No entretanto, as matronas lhes aplicavam as bisnagas e abanavam os leques e repetiam as expressões de censura, porque seus avisos não tinham sido obedecidos, e os senhores mais velhos riam-se, e os moços importunavam as jovens histéricas com serviços galantes. Em meio do tumulto, e estando meus sentidos absorvidos pela cena, percebi uma tossezinha a meu lado. Era Samuel. — A senhorita, desculpe. A cigana declara que está mais uma menina na sala que ainda não foi ter com ela. E a bruxa jura que se não há de retirar enquanto não tiver visto todas. Acho que deve ser a senhorita, pois outra não resta. Que lhe hei de dizer? Ah, eu vou lá, não há dúvida. Respondi, satisfeita por ter uma oportunidade de dar pasto à minha curiosidade. Esquivei-me do salão, sem que ninguém me observasse, pois todas estavam em uma azáfama ao redor do trio, e fechei de manso a porta, atrás de mim. — Se a senhorita gostar, disse Samuel, posso esperar no corredor, e se a velha a assustar, é só chamar, e lá estou eu. — Não, Samuel, volte à cozinha, não tenho medo. E de fato não o tinha, estava só muito interessada e curiosa. Fim da sessão 18.